Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Uma vez mais, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, e tenho a satisfação de coordenar a loja Esotérica Virtual, que no próximo dia 5 de julho de 2011 completará 15 anos de presença na internet, se aproximando a largos passos de 3 milhões de acessos e quase 700 mil conferências transmitidas online para os buscadores da verdade que estão, caros ouvintes, pesquisando na internet. E entre eles estão esses nossos queridos ouvintes que estão me acompanhando ao vivo, a quem nós agradecemos muitíssimo sempre o prestígio, o carinho, a sua participação nos ouvindo e participando na nossa egrégora de estudos. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos estudando aqui as maravilhosas frases dos mestres de sabedoria, os mestres da Grande Fraternidade Branca, que enviaram cartas aos seus discípulos no final do século XIX. Estas cartas, ouvintes, são factuais, não são cartas canalizadas ou psicografadas, mas sim são cartas reais que estão guardadas na seção de manuscritos raros do British Museum, caros ouvintes, na cidade de Londres. E qualquer um de vocês, ouvintes, pode visitar essas cartas, que são realmente fantásticas, ouvintes. São cartas que foram praticamente, na sua maioria, materializadas, e os pesquisadores ficam a cada dia maravilhados quando fazem as suas pesquisas sobre esse material, ouvintes. Porque, aparentemente, a tinta dessas cartas não penetrou o papel. É como se o papel tivesse sido colocado em volta da tinta, e os pesquisadores, ouvintes, que recentemente observaram essas cartas ao microscópio, inclusive chegaram a uma conclusão realmente desconcertante. Praticamente, eles disseram que os mestres que enviaram essas cartas, ouvintes, são os precursores, ouvintes, se não os inventores da impressora jato de tinta, porque aquelas letras, ouvintes, quando observadas ao microscópio, são formadas por uma série contíguas de pequeníssimos pontos de tinta, de fazendo crer, ouvintes, que essas cartas, na verdade, foram escritas em algum outro local distante e foram transmitidas por meio psíquicos até o Ocidente, aonde elas se materializaram naquelas folhas de papel, que se assemelham praticamente a um papel de seda, aquele papel de pão que muito antigamente, quando nós íamos à padaria, nós recebíamos o pão enrolado, embrulhado em folhas de seda, né? Assim, um pouco escurecidas, com um tom de bege profundo. É essa cor que tem o papel onde estão escritas essas cartas, ouvintes. Cartas que vieram, na sua maioria, daquele mestre que é conhecido como Kutumi e do mestre Moria, mas também de outros grandes dignatários da grande fraternidade, ouvintes, da sabedoria e da compaixão, a grande fraternidade branca, como o Mahashohan, grande instrutor e até superior dos mestres, e também outros grandes mestres, principalmente da Índia, também participaram. E estas frases, ouvintes, foram coletadas no livro Meditações, excertos das cartas dos mestres, que atualmente está sendo editado no Brasil pela editora Teosófica. E esse livro está à venda para vocês, um livrinho de bolso, caros ouvintes, realmente muito acessível no seu preço, na livraria da Levir, na loja esotérica virtual. E também muitas das frases, principalmente dos mestres Kutumi e Moria, estão à disposição gratuitamente lá na página inicial da Levir Ouvintes. Recomendamos a vocês, acessem a Levir em www.levir.com.br, acessem as frases dos mestres. E são 365 frases divididas, obviamente, uma para cada dia do ano, e nos 12 meses foi atribuída, então, uma grande qualidade para cada um dos meses. E nós estamos exatamente finalizando no dia de hoje a característica do mês de outubro, que é a autoconfiança, ouvintes. Então vamos diretamente aqui a primeira frase do mestre Kutumi, falando sobre algum aspecto da autoconfiança. Nos diz o seguinte o mestre: aceitar alguém como Shela, ou seja, como discípulo, não depende de minha vontade pessoal. Só pode ser o resultado do mérito individual e dos esforços nessa direção. Repetindo, ouvintes, outras frases que nós já tivemos a oportunidade de comentar com vocês. São os discípulos, ouvintes, que obtêm o contato com os mestres, e não o contrário. Não são os mestres que saem por aí procurando discípulos para participar das suas causas, dos seus desenvolvimentos. E obviamente, ouvintes, é necessária muita autoconfiança, ouvintes, principalmente na veracidade dos princípios da vida espiritual, para ouvintes poder ter condições de se aproximar dos grandes instrutores da humanidade, que são os mestres. Na verdade, quem se aproxima deles, ouvintes, não é aqui o nosso eu pessoal, o nosso eu mortal, o eu do nosso cérebro, mas principalmente quem se aproxima dos mestres verdadeiramente são as nossas almas. Então, ouvintes, estar, ouvintes, em contato com a própria alma é, obviamente, o primeiro passo para obter, ouvintes, maior instrução e um contato com os grandes seres. E como fazer isso, ouvintes? Obviamente, vivendo uma vida, ouvintes, que tenha a consciência de que nós, seres humanos, somos seres espirituais. Que nós, de certa forma, ouvintes, somos deuses no exílio. Somos deuses acorrentados aqui às limitações da matéria. E estamos aqui, ouvintes, por meio desse corpo, desse eu pessoal, dessa personalidade que é uma máscara, ouvintes, pois persona, de personalidade, significa exatamente isso, é uma máscara. Então nós precisamos retornar à nossa essência, ouvintes, e a essência é sempre espiritual. É a nossa alma, ouvintes, que causa a nossa encarnação. Então nós precisamos retornar a ela. Como fazer isso, ouvintes? Obviamente reservando diariamente, periodicamente, um tempo para o contato com a nossa dimensão maior. Um tempo para a nossa sensibilidade. Um tempo para estudar, para refletir. E principalmente, ouvintes, para orar, para meditar. Para abrir esse eu da matéria, ouvintes, para o nosso eu espiritual. E como disse o grande teósofo Geoffrey Hodgson, quando nós abrimos, ouvintes, um livro religioso, um livro espiritual, um livro esotérico, o que nós estamos fazendo ali naquele momento também é nos abrir para a nossa dimensão superior. Daí a importância, ouvintes, dos materiais que nós consumimos diariamente, na nossa leitura, lendo as escrituras sagradas, tentando penetrar intuicionalmente os seus significados, lendo os livros, ouvintes, escritos pelos conceituados discípulos dos mestres. E quando nós tivermos condições, ouvintes, para ir mais fundo na senda, nós precisamos começar a servir, a nos colocar, ouvintes, à disposição para os trabalhos que desenvolvem os mestres e a grande tarefa a que eles se dedicam, ouvintes, é a elevação espiritual da humanidade. Então, tudo o que nós fizermos, ouvintes, pelo nosso melhoramento e principalmente pelo melhoramento do nosso meio ambiente, dos nossos semelhantes, ouvintes, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional, quanto intelectual ou espiritual, nós estaremos, ouvintes, de qualquer forma, trabalhando pela causa única, a causa, ouvintes, da elevação da grande órfã, como a chamam os mestres e como mencionou diversas vezes Helena Blavatsky. A humanidade é que é a grande órfã. Órfã porque nós estamos no mundo e a maioria dos seres humanos não se dá conta da nossa verdadeira essência. Então, se aproximar, ouvintes, daqueles que têm realmente o conhecimento, que têm a sabedoria divina, só pode se dar, ouvintes, como mérito individual e dos esforços dos nossos seres nessa direção. E é preciso, ouvintes, realmente muita confiança, muita coragem, que já foi outra característica que nós estudamos, para que isso realmente fosse atingido. E o mestre Kutumi, em outras frases, vai nos dizer aqui outro aspecto, ouvintes, da autoconfiança, que é o seguinte: se vos exigisse que fizesseis esta ou aquela coisa, em lugar de simplesmente vos aconselhar, seria eu o responsável por todos os efeitos que decorressem do passo dado, e a vós só caberia um mérito secundário. É uma vez mais, ouvintes, o mestre Kutumi nos alertando de que os mestres, ouvintes, não conduzem diretamente os seus discípulos. Eles dão conselhos, eles agem realmente como verdadeiros gurus, mas, ouvintes, eles não dão ordens específicas, a não ser em alguns pouquíssimos casos, ouvintes, de coisas realmente muito restritas, mas na maioria dos casos, ouvintes, eles deixam cada um dos seus discípulos ao seu livre e completo arbítrio, de forma que o indivíduo, ouvintes, possa trilhar realmente o seu caminho de ascensão. Porque, ouvintes, para os mestres que aprenderam, que dominaram aquilo que nós denominamos karma, ou seja, eles são mestres da ação e da reação, eles sabem exatamente que a cada ato, ouvintes, que nós fazemos, se desdobrarão uma série de reações, de consequências. Então, se eles traçassem, ouvintes, uma tarefa tão definida para um discípulo, que ele percorresse o caminho fazendo exatamente aquelas instruções, obviamente que os mestres seriam então os responsáveis pela carga, ouvintes, de karma que disso adviria. Então, os mestres, ouvintes, aconselham. E eles, obviamente, têm esperança que nós façamos algo para a elevação da humanidade. Mas eles não podem assumir diretamente o controle dessas situações, porque realmente a eles então retornaria o karma. Da mesma forma como eles têm inúmeras e já comentadas aqui reticências em admitir novos discípulos, ouvintes, porque eles sabem, eles conhecem a regra oculta de que aquele que começa a ensinar, ouvintes, se prende àquele que está recebendo esse conhecimento, até que ele mesmo, até que aquele que estuda se transforme num mestre, muitas das retribuições kármicas que são colhidas na caminhada do discípulo, então são assignadas aos mestres. Então é uma limitação muito grande a que os mestres, obviamente, não se dispõem, ouvintes, muito simplesmente a assumir. Eles realmente tomam os discípulos quando dentro da sua intuição, da sua clarividência, ouvintes, observando a aura do indivíduo e observando, ouvintes, com os olhos do espírito, eles conseguem perceber que aquele indivíduo em algumas encarnações terá um completo desdobramento da sua evolução. Então eles se envolvem com essa pessoa durante não só uma vida, mas durante algumas encarnações, num relacionamento muito mais complexo, como nós já colocamos aqui, ouvintes, em outros programas, um relacionamento muito mais profundo do que aquele dos pais com os seus filhos, um relacionamento mais íntimo do que o da mãe para com sua criança, ouvintes. Porque o mestre precisa fazer nascer o indivíduo no plano do espírito, enquanto que uma mãe, simplesmente cedendo o seu corpo para as operações das forças da natureza, captura o indivíduo no plano espiritual e então o coloca aqui no plano físico, gestando um novo corpo. Os mestres, ouvintes, têm que ajudar o discípulo a gerar um novo corpo espiritual, cedendo muitas vezes as suas próprias energias para que o discípulo cresça, para que ele rompa, ouvintes, o seu ovo áurico e finalmente, ouvintes, faça bater as suas asas de consciência e nasça então um novo ser cósmico. Porque cada um de nós, ouvintes, se nós pudéssemos observar a todos os seres humanos como as suas energias áuricas, nós somos pequenos ovos, ovoides, né, de energias, que na maior parte das pessoas, ouvintes, são ovoides totalmente fechados. Tem esse formato realmente muito limitado, que se estende cerca de 60 centímetros até um metro além da pessoa, e obviamente que quanto mais evoluída, mais extensa é a aura. Mas quando nós comparamos, ouvintes, a aura de um mestre com a aura de uma pessoa comum, é realmente uma comparação covarde, ouvintes, porque enquanto a aura da pessoa, ouvintes, é apenas um pequeno ovo de codorna, ouvintes, vocês imaginem a aura do mestre como aquele ovo de Páscoa de 5 quilos, ouvintes, encoberto ali de papel brilhante, e então, ouvintes, é uma proporção maior do que de 100 para 1, ouvintes, quiçá de 1000 para 1. Como a aura, caros ouvintes, do senhor Buda, que tinha milhas, caros ouvintes, de distância, de alcance, e a aura, ouvintes, do mestre não é como a aura das pessoas. O mestre irradia como se fora um sol. Muitas cores, ouvintes, que na aura de uma pessoa simplesmente circulam como uma atmosfera em volta do indivíduo, né? Muitas vezes com cores enegrecidas, com cores bastante fortes, cores que representam as nossas paixões, os nossos apegos, os nossos defeitos. As auras dos mestres ouvintes reluzem como um arco-íris, que é obviamente muito mais bonito do que aquele arco-íris que nós vemos nos céus quando a chuva começa a cair e o ângulo de incidência da luz solar faz com que as partículas de água difratem a luz, e nós vemos então um arco-íris com as suas sete características cores. As auras dos mestres ouvintes são um arco-íris multiplicado também por 100, por 1000 vezes, pois a cada qualidade ouvintes que a consciência do mestre tem, corresponde uma cor. E eu me lembro muito bem, ouvintes, de uma experiência pessoal que tive alguns anos atrás, numa meditação coletiva de pessoas realmente muito especiais, totalmente dedicadas ao serviço dos mestres. E num determinado momento da minha meditação, ao invés de visualizar as pessoas que estavam ao meu lado, eu comecei a visualizar então as auras dessas pessoas. E eram, ouvintes, como nos descrevem os livros, pela primeira vez eu tive a oportunidade de ver as auras das pessoas como se fossem ovos, ouvintes, dispostos uns ao lado dos outros. E quando nós sentamos perto de uma outra pessoa, ouvintes, as auras se misturam, elas se comunicam. E é por isso muitas vezes que nós sentimos dificuldade de ficar perto, próximo fisicamente de certas pessoas. E da mesma forma, muitas vezes nos alegra tanto estar perto de algumas outras pessoas, pois as auras têm então características semelhantes. Mas naquele dia, ouvintes, voltando naquela experiência, aquelas pessoas que estavam ali meditando durante alguns dias num retiro espiritual realmente muito abençoado, eu pude ver, ouvintes, que entre aquelas auras, entre aqueles ovoides, circulava, não no plano físico, mas nos planos espirituais, auras ovoides muito maiores do que a das pessoas. E aquelas auras, ouvintes, obviamente que pertenciam a discípulos elevados dos mestres de sabedoria que estavam ali acompanhando aquele trabalho, ouvintes. E também, e esse retiro foi muito realmente importante, porque eu tive realmente a confirmação de que não era exclusivamente eu que estava vendo aquelas coisas. Outras pessoas também começaram a ter percepções, percebiam luzes, e entre essas luzes, ouvintes, havia a descida de uma força poderosa, como se fosse uma névoa que descia do alto sobre aquele ambiente de meditação. E alguém me relatou isso, e eu disse para aquela pessoa: mas você percebeu da onde que vinha aquela energia de cima? Porque eu também tinha percebido aquela energia, ouvintes. Só que eu tive a sagacidade, ou quiçá a habilidade, de retroceder a minha visão espiritual e perceber, ouvintes, que em cima daquele ambiente havia ali estacionado um grande ser espiritual, que era, ouvintes, um arcanjo, um grande ser da ordem dos seres angélicos, da ordem arcangélica, que também, ouvintes, compareceu àquele retiro. E aquela energia, ouvintes, que parecia como se fosse um véu, a borda de um vestido energético que descia do alto, na verdade era a parte inferior da aura daquele anjo, que, segundo eu me recordo, ouvintes, tinha no mínimo de 200 a 300 metros de altura, pois aquilo que as pessoas sentiam lá embaixo no prédio era apenas a borda, a barra da saia daquela gigantesca aura que estava ali estacionada. Então foram dias maravilhosos, dias abençoados, ouvintes, onde realmente contatos espirituais foram fechados. E os mestres, ouvintes, quando eles admitem os discípulos, eles têm certeza, ouvintes, que essa aura maravilhosa que eles têm, que essa energia, este fogo criador, ouvintes, que está nas suas auras, com o devido tempo, com o contato com as almas dos discípulos, virá, ouvintes, transformar aquela pessoa em algo superior, em algo realmente mais expandido, numa consciência mais aprofundada. Mas isso só é possível, ouvintes, se o indivíduo der os corretos passos e se ele, obviamente, se purificar, se livrar dos seus apegos, das suas amarras e preferências, por assim dizer, kármicas, que muitas vezes nos seguram nesse nosso caminho de evolução. Mas, ouvintes, olhando aqui o relógio, nós vemos que o tempo não para. Então somos forçados a fazer aquele nosso break aqui, terminando o primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Mas vamos voltar daqui a pouquinho, continuando aqui as últimas frases aqui sobre a autoconfiança. Então vamos deixá-los com um convite aqui da Levir. Para você, querido ouvinte, que está chegando aqui aos nossos programas, que ainda não é associado da Levir, venha participar conosco, venha nos apoiar para que este programa e outras iniciativas possam continuar. Vamos ao intervalinho e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornando agora ao vivo com vocês, o programa Lux Esotérica, aqui na sua transmissão ao vivo, sempre muito grato pela presença maravilhosa daqueles que nos acompanham ao vivo, sempre aqui enviando as suas energias, ouvintes, na nossa egrégora aqui que nos une, de coração a coração, e também agradecendo a audiência daqueles que estão me ouvindo a qualquer horário do dia, da noite, da madrugada, na sessão de áudio da loja esotérica virtual, a Levir. E agradecemos, como sempre, o patrocínio, o apoio daqueles que nos ajudam, caros ouvintes, a que esse trabalho sempre esteja indo para frente. E também agradecemos aqueles que nos fazem também oposição, pois sem a oposição, ouvintes, nós não podemos perceber o que está errado, o que nós podemos melhorar. Então agradecemos aos amigos e também aos inimigos das nossas atividades, pois todos nós, ouvintes, somos um. Somos unos e um dia estaremos face a face diante daquele grande mistério que está por trás de todas as coisas. Enquanto esse dia não chega, ouvintes, nós vamos caminhando. Caminhando juntos e aqui o nosso programa está oferecendo para vocês as nossas análises, nossos comentários sobre as frases dos mestres de sabedoria no tema da autoconfiança, ouvintes. Então vamos continuando aqui o nosso estudo, ouvintes, com mais uma frase do mestre Kutumi, que vai nos dizer aqui o seguinte: é pela execução de nobres ações e não pela simples determinação de que serão executadas, que se colhem os frutos dos atos meritórios. Ou seja, caros ouvintes, traduzindo, o que importa, ouvintes, são os atos, são as ações, porque realmente só, caros ouvintes, imaginar que se vai fazer uma coisa boa, só ter boa intenção, ouvintes, realmente não vale. Apesar, ouvintes, de no plano astral, principalmente, que é o plano da motivação, o plano da emoção, lá, ouvintes, muitas coisas acontecem simplesmente pela emoção, pelo desejo. Mas a gente está aqui, ouvintes, no plano da matéria, exatamente para aprender a agir. No plano das ações, no plano dos acontecimentos e a nossa evolução, ouvintes, e finalmente a nossa iluminação se dará enquanto nós estivermos encarnados aqui no plano físico. Não imaginem vocês que vocês vão se iluminar lá no plano espiritual, ouvintes, não. Pois vocês e cada um de nós vai se iluminar ainda quando nós tivermos corpos físicos, ou aquele que for o corpo mais denso naquele momento da evolução. Porque há momentos da evolução em que o corpo mais denso, ouvintes, não é o corpo físico. Ele pode ser o corpo astral, ou pode ser até o corpo mental. Mas sempre haverá necessidade de que seja no corpo mais denso que a vida então se realize. E nós estamos aqui para agir, e aliás é a diferença entre nós, ouvintes, e os seres totalmente espirituais, como por exemplo os anjos. Os anjos agem também, ouvintes, mas eles têm uma grande diferença com relação a nós. Apesar de dentro do coração de cada anjo, ouvintes, e obviamente que eles não têm corações físicos, mas eles têm um centro de existência, assim como nós temos esse centro de existência dentro dos nossos corações, eles também o têm. Mas os anjos, ouvintes, e os seres humanos pertencem a hierarquias criadoras diferentes. Quando este sistema solar se iniciou, existiam 12 grandes hierarquias, e 5 delas, ouvintes, já terminaram a sua evolução, o seu trabalho. Restaram 7, e dessas 7, a humanidade é uma delas, e a dos anjos é outra. E existem 5 outras grandes hierarquias criadoras, ouvintes, que nós, seres humanos, não enxergamos, nós não as sentimos, mas elas estão aqui conosco e elas têm um papel, ouvintes, na nossa vida. Se nós realmente as reconhecêssemos, nós seríamos realmente muito mais humildes e seríamos muito mais gratos por sermos praticamente nutridos em todas as nossas energias por essas hierarquias criadoras, como são, por exemplo, ouvintes, e isso está mencionado na doutrina secreta, aqueles que são chamados os Manasaputras, ou seja, a grande hierarquia, ouvintes, que mantém, que sustém o plano mental desse nosso sistema funcionando. E de certa forma, ouvintes, enquanto mentes, enquanto consciências, nós somos apenas uma pequena bolha, uma pequena fagulha, uma chispa da natureza desses grandes seres espirituais que são os Manasaputras. Eles, ouvintes, nos suportam, eles nos apoiam diariamente em toda a nossa evolução. E apesar de nós não os sentirmos, de nós não os vermos, eles, ouvintes, é que dão as características que todos nós, seres humanos, temos na nossa mente. A mente, ouvintes, é uma coisa extremamente misteriosa. ela é universal. E, obviamente, estão de parabéns aqueles pensadores que conseguiram perceber, ouvintes, a existência do inconsciente e, principalmente, ouvintes, do inconsciente coletivo. E essa denominação que hoje é popular, ouvintes, de que existe um inconsciente coletivo, é a primeira constatação, ouvintes, da vida dos Manasaputras que estão por trás das mentes dos seres humanos. Pois, na verdade, ouvintes, nós estamos nadando, enquanto consciências, num grande oceano mental que são os corpos dos Manasaputras. Aquilo que nós chamamos de mente pessoal, ouvintes, aquilo que você aí que está me ouvindo, você chama da sua memória pessoal, da sua mente, da sua consciência, é apenas uma célula dentro do grande corpo do plano mental, que é o corpo dos Manasaputras. E é por isso, ouvintes, que a informação passa de uma célula para outra, assim como nos nossos pulmões existem os alvéolos que recebem o ar e separam ali o oxigênio, ouvintes, e o ar circula por todas aquelas células e cada célula é individual, tem uma vida própria, mas a substância que circula por elas, que é o ar, que é o sangue, ouvintes, é, por assim dizer, universal. Todas as células têm acesso ao ar e acesso ao sangue e o acesso à linfa. De certa forma, ouvintes, o nosso corpo, que obviamente é o microcosmo, ele é o espelho de algo que existe num plano mais elevado, num plano mais amplo. Então, da mesma forma que uma célula pode viver individualmente e ao mesmo tempo dentro dela circular alguma coisa universal, nós, enquanto consciências, ouvintes, também somos assim. Nós nos achamos individuais, nós nos achamos diferentes, nós nos achamos seres que têm uma consciência totalmente diferenciada uns dos outros. Mas o fato, ouvintes, é que a mesma energia mental circula entre as pessoas. Então as pessoas circulam os mesmos pensamentos, as mesmas imagens. Essas imagens se manifestam nos locais mais diferentes do planeta, simultaneamente. E hoje existe uma série de constatações de que quando o indivíduo começa a pensar num determinado assunto, outras pessoas também começam a pensar nesse tema. Quando alguém inventa alguma coisa, parece que outros inventores em outros lugares do mundo começam a ter intuições para trabalhar e inventar coisas semelhantes. Por que acontece isso, ouvintes? Porque a mente não é individual, ouvintes. Ela é coletiva. Nós fazemos da mente coletiva uma porção que a nós nos compete. Mas a verdade é que nós estamos mergulhados num oceano de mente, de consciência. E daqui a pouco, ouvintes, quando o nosso ovoide se romper, nós teremos acesso a muito mais informação. Informação que não está, obviamente, no nosso cérebro, que não está na nossa memória, mas está na memória do universo, está na memória do nosso planeta. Tudo o que foi feito, ouvintes, tudo o que foi pensado, todas as emoções, todas as imagens, desde o primeiro segundo dos acontecimentos desse sistema solar, ouvintes, há 4,5 bilhões de anos atrás, até o dia de hoje, tudo isso está registrado. Nem uma informação foi perdida. E aquele que tiver a devida competência pode recuperar não só as informações do mundo, mas principalmente pode recuperar as suas próprias informações. Saber quem nós fomos nas vidas passadas, inclusive nas vidas que não foram humanas, ouvintes. Até dos reinos inferiores, do reino animal, do reino vegetal, e daí para trás fica difícil, porque no mineral, ouvintes, as experiências são muito limitadas, como também no reino elemental que o precede. Mas nós, um dia, ouvintes, vamos nos lembrar perfeitamente de cada uma das nossas encarnações anteriores. E é por isso, ouvintes, que os mestres dizem que nós devemos logo começar, ouvintes, a agir, começar a trabalhar pelo bem, pela nossa evolução, pela evolução do nosso semelhante, porque isso, ouvintes, é que vai nos levar nesse glorioso dia em que a nossa memória não será mais parcial, mas será uma memória total. E o mestre Kutumi nos brinda aqui com mais uma frase, ouvintes, dizendo o seguinte: jamais tentamos submeter a nossa vontade à de outrem. Em ocasiões favoráveis, liberamos influências elevadoras que atingem várias pessoas e de diversas maneiras. É o aspecto coletivo de tais pensamentos que pode dar a nota correta da ação. Não fazemos favores. O mestre Kutumi. E essa última frase aqui, ouvintes, realmente é característica dos mestres. Não fazemos favores. Não há favoritismo, ouvintes, entre os mestres. O que os mestres realmente apreciam, ouvintes, são os méritos, são as ações, as realizações, tanto individuais quanto coletivas. Mas com relação ao todo aqui desta última frase, ouvintes, como nós já repetimos e salientamos mais uma vez, ouvintes, os mestres não dominam as consciências das pessoas. Eles não submetem as consciências das pessoas aos seus próprios desejos, aos seus próprios desígnios. Os mestres, na verdade, ouvintes, como aqui o mestre disse, eles, em ocasiões favoráveis, porque eles conhecem as energias do universo, as energias das constelações, as energias planetárias, ouvintes, como nós temos essa maravilhosa conjunção aqui de planetas, provavelmente nós estamos num momento muito favorável para a liberação de energias superiores e também para o esgotamento de karmas inferiores, que é um outro aspecto. E nós podemos comentar com vocês, ouvintes, pois é já de conhecimento público. Todo dia, caros ouvintes, os mestres levantam extremamente cedo, por volta das 3 horas da manhã, ouvintes, e eles entram em profunda meditação. Começam, caros ouvintes, durante vários minutos, às vezes por várias horas, a lançar, ouvintes, vibrações para todo o mundo. E como existem mestres espalhados por todo o planeta, ouvintes, sempre, a cada instante do dia ou da noite, existe um mestre irradiando, iluminando o mundo, ouvintes, com vibrações elevadas. E se nós, ouvintes, realmente quisermos entrar em maior contato com os mestres, nós poderíamos sintonizar, ouvintes, estas vibrações, pois eles atingiram, ouvintes, o grande poder que um indivíduo pode almejar. O único, exclusivo poder, ouvintes, que todo ocultista deve desejar possuir, porque os outros poderes, ouvintes, são apenas acessórios, mas existe um poder que todos nós um dia aprenderemos a exercer como os mestres o exercem hoje, que é o poder de abençoar ou vencer a raça dos seres humanos, tanto com atos físicos, tanto com sentimentos, tanto com ideias e pensamentos, mas principalmente com vibrações espirituais. E é isso, ouvintes, que marca realmente um mestre de sabedoria. Ele pode fazer muitas coisas, física, astral, mentalmente, mas ele pode fazer coisas, ele pode agir em planos que nós, infelizmente, hoje sequer sonhamos. Eles podem agir no plano búdico, o plano das intuições, podem agir no plano átmico, no plano da vontade divina. E só eles, ouvintes, podem realmente atuar nesses níveis. E diariamente, caros ouvintes, nós relembramos os mestres individualmente. Por vários minutos, eles se dedicam a enviar vibrações em todas as direções para toda a humanidade. E, obviamente, que eles muitas vezes se congregam e eles têm, obviamente, esta incumbência de despertar as almas dos homens, porque despertar aqui o corpo físico dos homens é uma coisa muito difícil, mas as almas dos homens, as nossas almas, ouvintes, de homens e mulheres, dos seres humanos desse planeta, muitas ouvintes já estão despertas para que os mestres estão vibrando. É por isso que nós estamos aqui agora, ouvintes, nesse momento. 21 horas e 57 minutos desta segunda-feira, falando exatamente desse assunto. Não existe, ouvintes, acaso. Nós estamos em sintonia com essas energias. E vamos, ouvintes, a mais uma frase aqui agora do mestre Serapis, que nos diz o seguinte: segui as sugestões de vossa alma e entrareis no porto desejado. O tão desejado objetivo será atingido. Ou seja, ouvintes, como nós já dissemos, são as nossas almas é que realmente percorrem o caminho. E o mestre Kutumi, uma vez mais, vai nos falar sobre o livre-arbítrio dos indivíduos e a sua relação com os mestres, quando ele nos diz aqui o seguinte: não temos o direito de influenciar o livre-arbítrio dos membros neste ou naquele assunto. Tal interferência estaria em flagrante contradição com as leis básicas do esoterismo, de que o crescimento psíquico pessoal segue para e passo o desenvolvimento do esforço individual e é a prova do mérito pessoal adquirido. E por que isso, ouvintes? Porque quando a pessoa trabalha, quando a pessoa age, o que acontece é exatamente a expansão da consciência. Quando, por exemplo, nós trabalhamos para o bem do nosso semelhante, então o chakra do nosso coração começa a se ampliar, começa a ficar mais aberto. Nós começamos a ficar mais sensíveis para os problemas, para os acontecimentos dos nossos semelhantes. Então, aquele que não trabalhar, ouvintes, pela caridade, que não trabalhar pela educação, pela saúde do seu semelhante, jamais desenvolverá plenamente o chakra do coração, que é o chakra da sabedoria divina, ouvintes, que tem que desabrochar no ser humano. Então, os mestres, obviamente, não influenciam, não substituem o livre-arbítrio do indivíduo, porque é ele que vai determinar exatamente o seu progresso na medida em que ele agir. E o mestre Kutumi nos fala aqui mais um pouco sobre isso. Os discípulos ou xelas a que, imbuído de ideias errôneas relativamente ao nosso sistema, demasiado frequentemente vigiam e esperam ordens, desperdiçando um tempo precioso que deveria ser aplicado ao esforço individual. Então, ouvintes, não é necessário esperar que um mestre, que um guru, nos diga aonde nós devemos trabalhar, o que que nós devemos fazer, mas sim nós mesmos é que temos que nos propor, ouvintes. Temos que nós próprios enxergar quais são as possibilidades e onde nós podemos trabalhar. E uma curtíssima frase aqui do mestre Mori, que nos diz: fizestes tudo o que vos foi possível, e é isso que sempre esperamos de quem quer que seja. Ou seja, os mestres também não esperam coisas espetaculares, ouvintes, das pessoas. Eles sabem que as pessoas que estão encarnadas na matéria têm limitações. Assim como eles mesmos, ouvintes, só podem ser os mestres espiritualmente influentes e espiritualmente despertos quando eles paralisam o corpo físico, ouvintes, e ficam livres para atuar do plano astral para cima, e principalmente do mental para cima, porque o astral também é uma confusão pior do que essa que nós temos aqui no físico. Então eles não esperam, ouvintes, que as pessoas aqui na matéria façam coisas excepcionais, grandiosas. Se isso acontecer, ouvintes, é realmente uma façanha. Mas eles esperam de nós que nós façamos aquilo que nos for possível e na medida, ouvintes, principalmente da veracidade e da nossa dedicação para o sucesso dos nossos empreendimentos. Quer seja o estudo, quer seja a meditação, quer seja o serviço, ouvintes, pois existem esses três pilares: o estudo, a meditação e o serviço. São essas as colunas, ouvintes, que mantêm o templo do progresso do discípulo. E Kutumi, ouvintes, encerra aqui o nosso estudo da autoconfiança com a sua última frase, dizendo: não basta o vosso exemplo de uma vida pura e virtuosa e de um espírito tolerante. Isso é apenas bondade passiva, e para o xelado, ou seja, para ser um discípulo, jamais isso será suficiente. Palavras duras, ouvintes, mas palavras verdadeiras. Não basta, ouvintes, simplesmente o exemplo de uma vida pura e virtuosa e de um espírito tolerante, pois isso pode ser uma qualidade, mas são qualidades passivas. Para ser discípulo realmente de um mestre, é preciso passar do passivo para o ativo, da intenção, caros ouvintes, para a ação, pois os mestres querem realmente no mundo trabalhadores, servidores da causa única, que é a elevação da humanidade. E eu espero, com certeza, ouvintes, que cada um de vocês cresçam em confiança e possam, ouvintes, tomar as devidas providências para trilhar esse caminho maravilhoso que está diante de todo ser humano que se desperta para a sua espiritualidade. E, ouvintes, o tempo urge. Nosso programa só tem uma hora de duração e está chegando ao fim mais uma edição dessa nossa atividade. Agradecemos a você, ouvinte, que está nos acompanhando, e convidamos a todos. Façamos uma última vibração, ouvintes, elevando as nossas consciências, rogando, caros ouvintes, a bênção, rogando o contato com esses maravilhosos e excelsos seres, ouvintes, que para alguns de nós já são uma realidade nas suas vidas. E para muitos, um dia, ouvintes, serão seres tão familiares quanto são as pessoas que nós privamos na nossa família, que nós privamos na mídia, que são ídolos, que são exemplos, os mestres, ouvintes, que nós tentamos contactar aqui com as nossas atividades, com as nossas meditações, hão, ouvintes, de conduzir aqueles que já os conhecem e aqueles que já vibram na sua sintonia para guiar a nossa caminhada, ouvintes. Fechemos os nossos olhos e, uma vez mais, busquemos a sintonia com os nossos corações, sentindo o pulso firme dos nossos corações, ouvintes, a vida divina e física ao mesmo tempo que está aqui conosco. Visualizemos, ouvintes, ali dentro a nossa chispa divina, a joia inefável, ouvintes, que brilha com toda a intensidade do sol meridiano, que essa luz, ouvintes, nós visualizemos se expandindo, tomando todo o nosso ser, envolvendo, interpenetrando todo o nosso corpo. Que essa luz se expanda para além do nosso corpo, para além da nossa aura, iluminando todos os nossos arredores e principalmente se projetando adiante o caminho de evolução que nós desejamos seguir. Que ele seja iluminado sempre pela nossa chispa divina e sempre, ouvintes, com a bênção dos santos e dos sagrados seres a quem nós humildemente chamamos de mestres. Que a bênção desses santos seres possa descer sobre nós por meio, caros ouvintes, destas palavras do mantra do ser interno que nós agora pedimos a vocês, ouvintes. Repitam mentalmente comigo. Procurem compreender, internalizar e realizar o poder, a força, a magnitude dessas palavras que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes. Que essa força sempre, ouvintes, venha do alto, em direção a todos aqueles que estão buscando a sua elevação espiritual. Que ela possa sempre despertar as vossas mentes e encandecer ainda mais essa chispa divina que nos une, ouvintes, ao coração de Deus e que brilha dentro de cada ser humano. Termina aqui o programa Lux Esotérica de hoje, ouvintes. Vamos deixá-los com a nossa programação musical, sempre interativa, levando o dia inteiro muito boa música e aqui às noites muita sabedoria para a sua alma. Desejo a todos, ouvintes, um ótimo final de noite, um bom descanso e aguardo a audiência de vocês nas próximas edições desse programa. Nos despedimos finalmente, enviando, ouvintes, a todos vocês um forte, um fraterno, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.